ser felicidade. Preciso de você, amado meu. Esquece essa amizade, porque o amor que sinto é mais forte que eu. Já não consigo negar, reflete no meu olhar o amor verdadeiro que eu tenho pra te dar. Confesso, fiz de tudo pra achar uma nova paixão, mas não deu. No fundo é um absurdo apagar o destino que Deus escreveu. E tá traçado pra mim como uma história sem fim. E por mais que eu tente, não consigo te esquecer. Então, por que não para com esse jogo? Estamos separados um do outro. É tão ruim, tanto pra você quanto pra mim. Para de pirraça, vem ficar comigo. Eu não vejo graça em ser só seu amigo. Esse lance já passou. E por mais que eu tente, não consigo te esquecer, te esquecer.